Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. Eu sou o Leonardo e estou aqui hoje novamente com meus supersticiosos e covardes amigos. Eunuco. Ah, se deu mal, Coringa. Se ele Reverendo. Fala comigo, eu sou um pinuco, eunuco. Agora eu prossigo. Reverendo. Olá, olá. O Moi. E o Magin. Solidão. Crianças, estou de volta aqui à cadeira do único podcast brasileiro que tem o direito moral de falar de Batman e da série dos anos 60 e do Feira da Fruta. E é disso que a gente vai falar. Nós vamos falar de, continuando com essa é a segunda parte dos nossos podcasts temáticos sobre a iniciativa dos 70 e quantos anos do Batman? 75 anos do Batman, meu filho. 75 anos desse viado bicha. Viado bicha, viado. Então, hoje, nessa segunda parte, falaremos do Batman na TV. Então, desenhinhos, serizinhas e outrozinhos, tudo que tem de ruim e vergonhoso do Batman, pra variar. E, claro, vai ter Feira da Fruta, óbvio. Porque Feira da Fruta é o que já existiu de melhor do Batman em qualquer mídia. Então, sem mais delongas, segue o baile. Começando, já que o senhor... Quem que eu vou voltar a falar? Vamos começar com as animações dos anos 60, já que a gente vai falar de desenho. Quando eu fizer uma pergunta, vocês respondem. Eu tô tentando pensar qual que é a animação dos anos 60. Você tá falando daquela animação da Ana Barbera? Exato, não é da Hanna-Barbera. Na verdade, são duas: The Adventures of Batman with Robin, The Boy Wonder, e The New Adventures of Batman, que na verdade são duas séries produzidas pela Filmation, que é a mesma. Isso. Tava com aquela porcaria da nome na língua, mas esqueci, a Filmation. Cara, eu tenho uma memória afetiva tão ruim dessas séries, principalmente por causa dos capítulos em que apareceu o pessoal do Scooby-Doo. Mas deixa eu, antes de prosseguir, esse é aquele que também tem crossover com os Três Patetas, não é? Exatamente. Não. Pode parar que vocês dois estão falando merda. A série que tem crossovers com personagens é do Scooby-Doo. Existe uma série do Scooby-Doo que tinha crossovers com vários personagens e teve um episódio com o Batman e Robin dessa série. Mas essa série teve. Esse que eu tô falando teve o Batman e Robin e os Três Patetas. Então quer dizer que eram os Três Patetas, o Batman, Robin e o Scooby-Doo, então, é isso? No mesmo episódio. Cara, teve Scooby-Doo com Três Patetas, cara. Você tá misturando a... Não, cara, eu vi Batman e Três Patetas, eu não tô louco, cara. Eu não tô louco. O bicho é dessa vez diverte. Usar drogas pode fazer mal à sua saúde. Olha que você falando isso, né? Não, o desenho do Scooby-Doo que tinha os crossovers, mas houveram dois crossovers do Batman, um que foi no desenho do Scooby-Doo e outro que foi no desenho do Batman. É, foda-se o Scooby-Doo, prossigam então. É, isso mesmo, esse Batman e Robin aparece no The New Scooby-Doo Movies, foi no desenho do Scooby-Doo que eles aparecem. Não tem Scooby-Doo na porra do desenho do Batman, puta que pariu. No novo Scooby-Doo tem. No novo Scooby-Doo, mas não é do Scooby-Doo que a gente tá falando das aventuras do Batman, que é aquela série que tem o Batmirim. E ela era toda, na verdade, baseada, era meio que baseada na série de TV, né? Ou estou errado? Ah, mais ou menos, era a mesma estética camp, as mesmas piadinhas sem graças, até os ângulos de câmera eram copiados, e o que me deixa mais deprimido é que essa porra dessa série foi ao ar na época, no ano do meu nascimento, puta que pariu. É, sempre me incomodou o fato do Batmirim ser ele é uma criança, cara? Não, ele é um bicho, ele é um bicho. Ele é um doente da quinta dimensão. Ele veio da mesma dimensão do município. É, eles são assim, como se fossem do mesmo lugar. Só que um é fanboy do Super-Homem e outro é fanboy do Batman. Tanto que ele tinha poder, lembra? É, ele voava, né? Não, ele voava, ele fazia mágica, ele fazia as coisas mais absurdas e sempre atrapalhava. Ele era basicamente a Uni, né? Dessa porra. Essa série era legal que eles tinha realmente a voz do Adam West, o Batman era o Adam West. E o Robin era o Burt Ward. E tinha uns visuais assim, a apresentação, inclusive, aquela animação da apresentação, a animação como um todo, na verdade, lembrava bem a abertura da série do Batman dos anos 60. Se eu não me engano, era uma animação também, estou errado ou estou falando merda? Não, você está certo. De certa forma, foi essa animação de abertura, os créditos de abertura da série do Batman dos anos 60, que meio foram a primeira tentativa de animação do Batman. Cara, porque eu lembro... Sim, eu lembro que o visual deles era muito parecido com o visual que depois foi adotado na animação mesmo. Uhum. O Coringa que aparece ali na abertura é igualzinho, cara. Exatamente igual. Muito bom. Vocês assistiram essa série? Vocês lembram? O Mo não deve lembrar de merda nenhuma. Eu lembro dessa série. Cara, o Batmirim era a coisa mais chata do mundo. Ele era como se fosse, assim, o Scooby-Loo. Sim, ele era o alívio cômico. Mas não era um alívio cômico, porque ele não era cômico, ele não era engraçado, ele era um bichinho chato que geralmente fazia uma atrapalhada e fazia o Batman e o Robin caírem numa armadilha, ou fazia o vilão descobrir quando eles estavam chegando silenciosos, ou ele ia tentar resolver o problema sozinho e transformava o problema em algo 10 vezes maior. Tipo, se não tivesse o bicho ali, o problema era resolvido em 5 minutos. Com ele ali, durava 30. Hello, Mr. Jar Jar Binks. Vale lembrar que era uma série da Filmation. Então, cada episódio devia ter, sei lá... 15... Dois movimentos, né? 15 segundos de uma animação feita para aquele episódio. Né, e o resto tudo... Cara, a imagem deles balançando na corda, acho que apareceu umas 3 vezes por episódio. Não, não fica a impressão que, na verdade, eles estão parados e alguém está movimentando o acetato, tipo... Sim, é bem disso. Os vilões eram vilões clássicos, né? Não tinha vilão da série. Batgirl foi criada, basicamente, na série clássica de TV. Mas foi a primeira animação onde ela fazia a participação. Sim, sim. Essa série ela foi bem influenciada pela série de TV, cara. Isso aí é... É, realmente não dá pra negar. Inclusive, se eu não me engano, vamos procurar aqui. Quem dava voz pra Batgirl era a Melanie Britt. Não! Melanie Britt, que foi a Batgirl? Não, não foi a Batgirl. Tô falando merda, não foi a Batgirl que fez a série, então que morra ela. Tinha umas coisas muito erradas nessa série, tipo assim, o Batplano era vermelho. É, cara, era muito estranho, ele parecia um foguete com asas. Em compensação, o Batmóvel era o Batmóvel da série Camp. Enfim, essa série, acho que todo mundo concorda que essa série é uma merda, né? Vamos. Eu nunca vi e digo que é uma merda isso aí, cara. Cara, sabe o que é mais engraçado dessa série? O cara de barro. Porque ele era basicamente uma massa toda cinza, feia pra cacete, e ele tinha tupete de barro. Então... E aí era aquele primeiro cara de barro que ele, na verdade, ele não tinha poderes, né? Ele só era um cara deformado. É. Nossa, que merda de vilão, cara. Puta que pariu. Qual é o teu superpoder? Eu sou deformado. Eu sou cotista. Ah, não, não é. Esse cara de barro, ele era coberto de barro. Ele era todo coberto de barro. Não, mesmo. Ele era feito de barro mesmo. Saiu do espaço. Ele tinha o topete, olha só. Ele tinha topete, ele era gordinho, ele tinha papada, caralho. Eu gosto do visual desse Coringa, porque ele é bem parecido com o visual do Coringa do... Do cara que criou o Coringa de verdade. É, enfim, o cara que criou o Coringa, que agora eu não lembro. E por alguma razão, a mulher gata usa uma roupa laranja, cara. Com luvas e botas brancas, assim. Caralho, ali é a mulher gata, sério. Carrie Robinson. É, a mulher gato nessa série era laranja. Parece a Flama. E ela tinha, tipo assim, parecia... Não parecia um gato, parecia só uma pantera no peito. Parece um urso. É o visual que foi adotado pelo Homem-Gato depois. Por que eu tô falando do Homem-Gato, cara? Foda-se essa série. Exatamente agora. Depois dessa beleza de série e das participações do Scooby-Doo, no episódio que eles encontram o Scooby-Doo, eles levam a turma do Scooby-Doo pra Batcaverna, né? E o Salsicha fala, porra, pô, a gente tá com fome, né? Vai rolar um rango lá. Aí o Batman fala assim, Salsicha, vai rolar Bat-Snacks e Bat-Milk pra todo mundo. O Salsicha olha pra ele assim, Bat-Milk? Leite de morcego? Que porra que esse cara tá falando? Boiola. É guano líquido, filho da puta. A gente vai pegar todo esse guano aqui e vou bater no liquidificador pra vocês. Dá pra você, seu arrombado. Mas depois... Seu maconheiro, né? Maconheiro de merda. O Batman dava com maconheiro, olha só, cara. Pô, olha que errado, né, cara? devia ter dado um cacete no Salsicha, fora. Vagabundo. Vagabundo, maconheiro. Seu maconheiro! Seu merda! Comunistinha. É o Tapago, o famoso Paquito. Depois dessa série tivemos o interminável, os intermináveis 45 anos de Super Amigos. Super Amigos todo mundo viu, né? Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês, assim, cara. Super Amigos! Esses desenhos da Hanna-Barbera, cara, eu entendo a importância deles pro cenário dos desenhos animados, entendo que é clássico, mas, cara, desde criança eu já achava uma merda esses desenhos da Hanna-Barbera, cara. Todos eles, incluindo a porra do Super Amigos, cara. Sério mesmo, cara? Você não tinha apego nenhum pelo Super Amigos? Ah, o Super Amigos eu gostava um pouco, cara. Mas os outros, sério mesmo, cara, eu não conseguia assistir, cara. Esses antigões aí que os bichos só andavam de lado, não, cara. Tirando o Super Amigos era o único que eu conseguia dar uma encarada, assim. E a ideia de ter um Robin em um grupo de super-herói é muito errada, né, cara? Cara, é só ali pro Robin ser parte da Liga da Justiça, né? E era legal porque ele era o Batman Robin do Adam West, né, cara? E incluindo o Batmóvel deles, isso era foda, cara. É, ele ainda tinha aquela estética, mas aí já rolava outra coisa, né? Porque a série do Super Amigos, ela foi de fato produzida pela Hanna-Barbera. E eu não sei que... Eu sei que teve um TTT aí com relação a direitos autorais, mas se você for lembrar, você vai lembrar que o único inimigo do Batman que aparecia era o Espantalho. Acho que o Charada também. Caralho. Pelo menos na época do desafio dos Super Amigos, né? É que Super Amigos, na verdade, tem várias séries, vocês sabem, né? Não. É, tu acabou de me... É, bom, cara, ó. Bibi de Babi de Bu de novo, pô. Salagadula, mexica pula, bibi de Babi de Bu. Começou com Super Amigos em 73. O primeiro Super Amigos é aquele que tinha o Marvin, a Wendy e o Supercão. Ai, que vergonha. Cara, é uma vergonha esse desenho. É muito. É muito anos 70, muita calça-boca de sino com o gosto. Não, é demais. Aí teve o All New Super Friends Hour, que é um Super Amigos mais repaginado, mais, né? Não foi aí que apareceu o Chefe Apache, o Relâmpago Negro e outra galera. O Chefe Apache era foda. Foi nessa segunda série já? Que foi, ele... foi. Eu acho que foi na terceira, hein? Não. A segunda é a dos Super Gêmeos. Não, a segunda é a dos Super Gêmeos, Mulher Maravilha, Aquaman e Super-Homem. Mas então, no finalzinho dessa é que começa a aparecer esses novos. Porque na terceira é aquela tal daquela Super Power Team, que já muda. Que aí na terceira, aparece o Ciborgue. É, que tem a Liga dos Vilões. Isso. É, na verdade, é uma das últimas séries, lá de 84, 85, que começa... Nossa, a gente tá falando muita merda, cara, ó. O desafio dos Super Amigos apareceu em 78, foi quando apareceu a Legião do Mal, tá? Aí teve os maiores Super Amigos do mundo, a Hora dos Super Amigos e tal, e nesse período teve os heróis de cota, realmente, que era o Samurai, o Chefe Apache, o Eldorado. O Eldorado era o melhor, cara. E o Trovão Negro. Cara, qual que é o poder do Eldorado? Ele tem o poder de andar sem camisa e ficar invisível, saca? Porra! Tem que falar espanhol o nome dele. Ai, caramba. Então, depois, lá pra 84, começou o Legendary Super Power Show, que começou a aparecer o Darkseid, que queria casar com a Mulher Maravilha, o Nuclear e o Cyborg. O Cyborg, cara, apareceu em 85. É porque foi na época que os Titãs estavam fazendo sucesso nos quadrinhos. Ele é bem mais novo. Exato. Cara, o Super Amigos foi de 73 a 85, cara. Caralho. 12 anos. Eu lembro que esse... época que eu mais vi foi a do Chefe Apache, cara. Essa época de 85 foi a que eu mais vi também. Que eu lembro que tem um dos capítulos que mais me deixaram bolado. Acho que era um capítulo que... Eu não lembro ao certo como ele era, mas no final tinha o Batman enfrentando o Espantalho, alguma coisa relacionada com os pais dele, alguma coisa assim. E eu lembro de um episódio que tinha o Flash, que eu achava foda pra caralho o efeito das pernas dele, cara. Era uma animação muito escrota, mas Eu achava demais, caralho. Não, Flash é foda. E um capítulo clássico, que é aquele que você percebe, caralho, o que Batman e Robin estão fazendo nessa porra dessa equipe? É a mesma coisa que as pessoas perguntam, por que o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra estão andando no meio do Thor, do Capitão América, do Homem de Ferro? Então, o capítulo que a lua racha e sai um pássaro dela. Cara, sabe o que eu me amarro? Eu me amarrava naquela apresentaçãozinha, naquela animação de abertura, que mostrava, apareceu o Super-Homem voando, aí aparecia a Mulher Maravilha no Jato Invisível, o Batman, o Robin no Bate-Jato, no Batmóvel, não lembro, e apareceu o Aquaman num jet ski, cara. O cara não sabe nem nadar, né? É um jet ski com A, assim, de Aquaman, saca? Meu Deus do céu, cara. Aquele barulho tá impregnado no meu DNA até hoje. Do... O barulho agora é canônico, você sabe, né? Como assim? O Aquaman faz bu-bu-bu-bu-bu quando ele invoca os poderes dele agora. O Ivan Reis fez isso. Ivan Reis, então... não. Doug Jones, que fez o Aquaman ficar legal. Ah, sim. Enquanto isso, na Sala da Justiça. Os barulhinhos das estrelas, dessa mudança de cenário, e o barulho do Aquaman, cara. Tô impregnado no meu DNA, essa merda. Cara, o Super Amigos era bacana a partir do desafio dos Super Amigos. Quando tinha Legião do Mal, eu achava muito legal. O Arraia Negra era foda nesse selinho, cara. Que era o Gafanhoto. Caralho. E vocês lembram que eu sempre achei aquilo, e depois com a internet eu fui ver que não era a única pessoa que pensava assim. O esconderijo deles, cara, é a cabeça do Darth Vader, velho. Eu achei legal que o desenho da Liga depois resgatou essa base deles. Achei muito foda. Mas é o que eu falei, Super Amigos era uma série aceitável, vai, vamos colocar assim. Tinha umas histórias bacanas, apesar de ter umas coisas muito absurdas, assim, tipo... o Lanterna Verde prender o Grodd, o Bizarro e o Sinestro com barras de gelo, assim, saca? Uma série que tem os Super Gêmeos não é uma série aceitável. Cara, se tu aceita o Robin, tu aceita os Super Gêmeos, numa boa, cara. É, cara, eu acho os Super Gêmeos muito fodas que o Robin. Sabe qual que é o problema do Super Gêmeos? A Jana é foda, cara. Porra, a Jana pode se transformar num dragão e tocar fogo na porra toda. Não, o problema do Super Gêmeos é que tinham que dar o anel do Xandor pro Gleek e acabou. Cara, o lance do Super Gêmeos é que assim, é que eles tinham os shows eram de meia hora, né? Tinha um episódio, aí tinha um curta do Super Gêmeos e tinha mais um episódio sobre amigos. Esse curta do Super Gêmeos era sempre um, tipo, pra ter uma moralzinha, saca? Uma moral no fim da história, tipo He-Man. Tipo He-Man, né? Eles encontravam algum bando de adolescente fazendo merda. Eles iam lá e mostravam que eles estavam fazendo merda e que eles não deviam fazer merda, assim, tipo, era uma merda, simples assim. Bom, chega de falar de Super Amigos, né, vá pra puta que pariu, chega de Super Amigos. Até porque Super é do Amigos. Batman, né? Cara, cagamos pro Batman, né, cara? Falou do chefe Apache, não falou do Batman. Falou do Batman. Enfim, a gente... Pra ver como o Batman é relevante, né? É relevante. Até esqueci que o podcast era do Batman. Enfim, acabou em 85. E a gente só vai ter uma animação de novo do Batman em... 92. Exatamente. Que é Batman The Animated Series. Que aí nós estamos conversando. A série do Batman, série animada, foi de 92 a 95, né? Depois tinha aquele... teve aquele rolo... de copyright lá, não teve? Por partes, o Moy, a gente, só contextualizando, o primeiro filme do Tim Burton é de quando? 90, né? Esse Batman The Animated Series, ele pegou o bonde do filme, na verdade, né? Ele tinha um visual bem mais gótico, bem mais sério, bem mais escuro, apesar apesar de ter personagens que parecem que saíram do desenho do Freakazoid. Mas ele tinha uma estética bem gótica mesmo, bem sombria. Bem Tim Burton, exatamente. E era uma coisa que nunca se tinha visto em animação. Você viu alguma coisa parecida, né, no filme, mas em animação você não teve. E fez um sucesso monstro, né, obviamente. E aí, acho que é isso que você queria dizer, irmão, é o seguinte, esse desenho, ele originalmente, ele foi feito pela Warner e exibido pela Fox. E é quando ele tem aquele primeiro visual dele, que é com a essência amarela, inclusive. Que é aquele visual mais noir. Cara, não só é mais noir o visual, mas o traço é muito cartunesco. Assim, tem personagens que você... Eu falei do Freakazoid, mas tem personagens... Você pode colocar o Freakazoid ali, cara, que não causa estranhamento. É um traço mais orgânico. Você vê que ele tem aquelas formas mais arredondadas, aqueles carros antigos, tipo dos anos 30, anos 40. Sim. É um misto. É como se você estivesse vendo uma animação bem feita de uma revista do Spirit, mais do que de uma revista do Batman. E tem bem mais detalhes, diga-se de passagem. Depois ele perde um pouco os detalhes. É porque essa série teve duas, assim, teve três temporadas. Teve The Animated Series, teve 2 anos. E teve um terceiro ano chamado The Adventures of Batman and Robin. Sim. Quando acabou o Adventures of Batman and Robin, que começou o Gotham Adventures. Que aí já é o traço do Bruce Timm, no início que seria o traço do desenho da Liga da Justiça. Aí já ficou aquela coisa mais angular, limpa, Batman, mais limpa mesmo, mais minimalista. E muita gente criticou por causa disso, achando que o desenho tinha ficado mais pobre. É, o que aconteceu assim, esse desenho, ele foi criado lá pelo departamento de animação da Warner, mas ele foi exibido na Fox, né, sei lá por que razão. Passou-se um tempo, foi criada a série do Superman, que foi exibida na Warner, pela Warner. E em algum momento eles quiseram vincular o desenho do aquele universo, né? O universo do Batman com o do Super-Homem. Mas visualmente eles eram diferentes. É, esse primeiro traço do desenho do Batman era mais rebuscado. Então o que falaram? Chegaram pro Bruce Timm e falaram: ó, seguinte, cara, vamos padronizar o traço desses desenhos. Foi quando teve a mudança de visual nas novas aventuras do Batman, que e aí apareceu. Aí começa um Gotham Adventures, tanto que no Gotham Adventures tem aquele capítulo de 3 partes, com Melhores do Mundo, em que encontra o Batman e o Super-Homem contra o Coringa e o Lex Luthor. Cara, como esse episódio é bom, velho. Cara, se o próximo filme fosse esse episódio, seria o melhor filme de super-heróis do mundo. Ô, Eunuco, esse episódio é o da trollada do binóculo? Sim, esse mesmo. O Batman dá um balão no Super-Homem. Super-Homem cheio de marra. Ei, você não pode fazer isso com tão balão. Ficou com aquela cara de caralho, ele me deu um balão. É muito legal, cara, porque assim, eles estão lutando, o Super-Homem usa a visão de raio-x na máscara. Fala, nossa, Bruce Wayne e tal. O Batman fica muito puto, né? Lógico. Aí passa, no finalzinho do episódio, o Super-Homem tá. Ele chega na casa dele, coloca os óculos, assume a identidade de Clark Kent. Daí ele dá aquela sacada, né? Tipo, cara, tem alguma coisa errada. Aí ele olha lá na puta que pariu, tá o Batman com o binóculo dando tchauzinho. Não, pra ele. Primeiro ele acha o tipo rastreador do Batman na capa. Aí ele fica puto da vida. Cara, é muito bom. Não, o mais engraçado nesse desenho também é que a Lois Lane descobre a identidade secreta do Batman. E eles meio que estão saindo. Super-Homem fica puto pra caralho. Ele chega pro Super-Homem e fala: pô, notou a coisa estranha dessa situação? Ela odeia o Batman, mas me ama. Com você é o contrário. Super-Homem fica muito puto da cara. Mas vamos voltar um pouco pro começo dessa série, que teve a apresentação dos vilões. É legal que ele começa como um filme, né? Você já tem um Batman estabelecido. Ele começa, não é um... Essa série não conta a origem, que nem o Super-Homem. Ele já é o Batman. Inclusive, ele já tem o Robin. Já tem o Robin, ótimo, né? O Robin já aparece no segundo episódio. Comprou, né? Safada. Essa série, eu tô... Cara, ele apresentou vilões, assim, de formas muito foda. O Coringa, cara, o Coringa dessa série, feito pelo Mark Hamill. Foda. Eu não sei quem que fez a dublagem brasileira, mas também é uma dublagem foda. Aliás, falando em dublagem... Márcio Seixas. Melhor voz de Batman que já existiu. Os personagens, eles são todos bem construídos, as personalidades muito boas. Todo o Harvey Fuller dessa série. A Montoya também é muito legal. A Montoya é legal pra caramba. O Coringa, esse o Coringa é dessa época, é aquele que ele tem batom ou não? É, né? É o com batom. É. Essa série que apresentou a Arlequina, né? É, não, mas tem os personagens assim que são considerados personagens secundários, mas muito poderosos, assim, tem um apoio legal na história do Batman, foram todos criados nessa série. Tipo, a Leslie Thompson, Ela ganhou destaque de verdade quando apareceu nessa série. O Bullock e a Montoya foram criados nessa série, a Arlequina, tanto que aquela história em que ela ganha destaque, que é o Mad Love, ganhou até um Asma. Caralho. O quê? Aquele capítulo, o Mad Love, que é Amor Louco, que aparece a história dela. História dela. Então, ganhou um Asma. Caraca, não sabia dessa não. Foi roteirizado em quadrinhos e ganhou um Eisner, aquela porra, pelo próprio Bruce Timm. Ele roteirizou e desenhou. Ui, né? Cara, sensacional. Mas, eu assistindo essa série hoje, essa primeira série, cara, tem algumas coisas que me incomodam. Tem você não ia ter culhão de falar. Vou falar. Cara, essa série tem umas coisas muito super amigas. Ó, segundo episódio, um Natal com o Coringa. Começa o episódio, estão eles no. Tá o Arkham, eles estão. Os internos estão montando uma árvore de Natal. O Coringa sobe na árvore de Natal, coloca a estrela lá em cima. Aí a árvore de Natal, na verdade, é um foguete. Caralho. Ele gruda na árvore de Natal, o foguete decola, atravessa o teto de vidro e vai parar em Gotham. E ele fugiu. Cara, como assim? No foguete da Acme, né? É, cara, é muito Acme. Que... Cara, sabe qual é o problema principal dessa série? É que ela tinha umas doses cavalares de mundo real, principalmente quando era calcado assim, na atitude do Batman, aquela coisa investigativa, dele ser realmente uma criatura das sombras, e não aquele cara que aparece sorrindo pra todo mundo. Eu sou a noite. É, ele é assim, escroto dessa forma. E... infelizmente, essa postura assim, às vezes é quebrada por esses momentos mais de cartoon. É, porque você pode esquecer que isso é um desenho pra criança, né? Exatamente, cara? Né? Você não pode colocar ali... Foi uma tentativa de você pegar aquele personagem, que todo mundo achava que era camp, que era um personagem obscuro, e transpor pra uma outra mídia com uma característica mais adulta. Porque tinha dado certo no filme. Tinha dado certo no Cavaleiro das Trevas. Vamos tentar fazer um desenho animado também, porra. Porque o último desenho animado que o pessoal tinha na cabeça do Batman era Super Amigos. Mas, ô Nuco, sabe o que eu acho maneiro de verdade nessa série? São as brigas do Batman, principalmente com um bandido aleatório, que é briga estilo Trapalhões. O Batman chega no lugar, nego dá cadeirada garrafada na cabeça dele, é muito bizarro. Então, ele apanha pra cacete nessa série. Ele sempre toma uma cadeirada nas costas. Todo episódio porrada. Ele sempre toma uma cadeirada nas costas. Porrada! Pra mim, um dos capítulos mais fodas era o capítulo que tinha o negócio do carro que ficava invisível. O cara que inventou o manto de invisibilidade. Aqueles capítulos com bandido random, sem nenhum da galeria de vilões, era maneiro. Que ele fica em cima do carro que é invisível e ele tá pendurado no carro não cair. E o cara tá dirigindo em alta velocidade. Ele passa por uns dois mendigos. Uai, eu não sabia que ele voava. Mas isso que o Nicola falou é uma coisa de verdade, cara. Ele apanhava, cara. Ele não era o Batman do Grant Morrison ainda. Então qualquer bandidinho dava briga. Os 8 anos de treinamento enfiou no cu, né? Pra apanhar de mendigo, né? 8 anos de treinamento. Tomar mesada. Essa série, ela foi dividida em, ela dá pra dividir em 3 partes, né? Teve a primeira, o Batman The Animated Series, de fato. Depois teve As Aventuras de Batman e Robin, que foi uma terceira temporada, né? Que quando mudou a entrada. E era depois. Robin, era o Tim Drake, né? Não, ainda era o Dick Grayson. É nessa fase que o Dick, no final dos últimos capítulos, some pra voltar no Gotham Adventures como o Asa Noturna. The New Batman Adventures acontece 2 anos depois da série original, tá? O Batman já tá... Ele tá andando com a Batgirl, na verdade, né? Uhum. Ele adotou a Batgirl como uma ajudante. E... finalmente adotou uma mulher, essa filha da puta, né, cara? É, eu vejo você, né? Entram pra série, aí sim, o Tim Drake, o Tim Drake, aqui no Brasil. Caralho, é sério? Sério. Eu não lembro disso, é sério que era Tim Drake mesmo? Não, pior, o Tim Drake é o Tim Drake, mas ele aparece como... Ele surge como a primeira aparição do segundo Robin, caralho, como que ele chama? Jason Todd. É porque o Bruce Timm, ele até explicou isso, ele meio que corrigiu, ele não gostava da maneira como o Jason Todd tinha sido colocado. Então ele meio que transformou o Tim no Jason. colocou os dois personagens do mesmo jeito. Ele aí evitou o problema de matar um Robin e pegar mal pra caralho pras crianças que estavam vendo. O Tim Drake, ele rouba as roupas do Batmóvel, cara. Sim. No primeiro episódio. E ele tem um batarangue que ele achou. E ele aprende a jogar sozinho. Né? E também no primeiro episódio aparece o Dick Grayson já como... O Asa Noturna. Com, né, uniforme, como... com uniforme azul ou com aquele preto? Não, ele vai direto com preto, o mais minimalista possível. É preto com asa azul no ele peito. Ele tem o cabelo comprido, né? É, ele usa mullet. Esse uniforme dele é foda, cara, porque tem que ser macho pra usar mullet, cara. Ele é o Steven Seagal de preto, pô. Tipo o Nicola aí. Ratinho! Essa série. É briga. Essa série foi um proto Liga da Justiça, né? Ela já tem uns visuais mais próximos da Liga da Justiça. O Batman tá quase perfeito. Quem muda um pouco depois na Liga é o Coringa, na verdade, né? O Coringa da Liga é o batom dele. É, tanto que nessa. Coringa, ele é meio que uma mistura desse Coringa com o primeiro Coringa. Nessa série tem dois capítulos de crossover com o Super-Homem. Tem um capítulo Melhores do Mundo, que é aquele em três partes em que o Batman vai pra Metrópolis. E tem o outro que é um com o Darkseid, com o Brainiac, que é o Super-Homem que vem pra Gotham e o Super-Homem se passa pelo Batman. Que até o Comissário Gordon erra. A impressão minha, ele ficou um pouco maior. Bom, essa série acabou em 99. Em 2001, veio a melhor série de todas. Batman Beyond. Não, na verdade é a Liga da... também é verdade. É os dois, é o Batman Beyond e Liga da Justiça. E Liga da Justiça. Batman Beyond começou primeiro, começou em 99. É verdade. Batman do futuro. Cara, eu vou te falar por que o Terry McGinnis é aceitável como Batman. Porque o Bruce Wayne tá ali, cara. Então ele não tenta substituir o Batman. Assim, não tiraram o Bruce Wayne pra ele ser o Batman. Não. O Batman é oráculo, cara. Batman é oráculo, cara. E é muito foda, velho. E a abertura dessa série é foda. E o melhor de tudo é que o Batman, o Bruce Wayne, nesse seriado, ele é o Clint Eastwood praticamente, né, cara? Cara. Ele tá tipo de puto com a vida, não aguenta mais aquela merda, sabe? Tipo, amargurado com todo mundo. E toda vez que o Terry pergunta alguma coisa pra ele sobre os outros, tipo o Tim Drake, são os fracos. É uma coisa, eu falei com o Léo, cara... Uma coisa que você me incomodou no Batman Beyond, cara, é a boca do Batman, cara. Não faz o menor sentido, cara. É igual a máscara do Senhor Milagre, essa merda. Ele entra... Cara, é desenho animado. É tecnologia do futuro. Caralho, velho. Não. Tinha que ser uma toca ninja, cara. Não tinha que aparecer nada na boca dele. Use a suspensão de descrença pra poder entender como que ele consegue falar com aquela máscara. Não, a suspensão de descrença eu uso quando ele apertar um botão no peito e sair uma asa e ele sair voando, cara, com um jetpack do GTA San Andreas nas costas. Não, nas costas não, porque o jetpack fica no pé. Vale citar que essas séries, elas tiveram uns longas, assim, muito, muito fodas também. Sim, né? A série animada do Batman teve principalmente a máscara... Como é que é? Fantasma. Máscara do Fantasma. Que, cara, que longa foda. Pra mim é a história de origem mais foda do Batman, mais até do que o filme do Nolan, Chupa Nolan. E o Batman do Futuro tem uma animação muito foda que é o Retorno do Coringa. Nossa, esse é aquele que o Coringa toma o Robin, né? O corpo dele. Não, antes ele brinca de Akira. Cara, com um satélite no. Na verdade, esse filme é foda pra caralho. Em série. Doidão. Esse daí é mais um daqueles filmes que eu me orgulho de falar, eu roubei da locadora. E é muito bom, cara, é muito bom o Terry McGinnis, ele ganhando do Coringa, porque ele sacaneia o Coringa. Sim, cara, é ótimo, todo o diálogo é muito foda, tipo, eu luto contigo há 200 anos, eu sei exatamente o que ele tá fazendo, aí vai lá e dá um chute no saco do Coringa, né? Ele é o Peter Parker com a roupa do Batman. Simples. Mas o assim. Que é isso? É, ele aflipou o Homem-Aranha. Tá ficando sujo. É, pois é. Eu não sou o Bruce Wayne, seu velho. Seu idiota. Seu velho brocha. O mais legal não é só jogar sujo, ele começa a fazer piada com o Coringa fica desconcentrado. Ele usa justamente o argumento do Peter Parker. Ele não. Eu faço piada quando eu tô nervoso, não sei o que, não sei o que lá, é pra relaxar. Ele não tá acostumado com isso. Ele tá acostumado com ele fazer as piadas e você ficar quieto. Sim, é muito bom, cara. Meu, esse episódio é demais. Toda sequência que mostra o Batman procurando o Tim Drake de novo, né? Depois ele ser raptado pelo Coringa. É sensacional, cara. É sensacional mesmo. E aí a gente vê o fim que o Coringa teve, né? O Tim Drake, ele mata o Coringa. Um tiro no peito. Aquela pistola e o Coringa solta a sua última frase. Isso não teve graça. Exatamente. E a gente descobre que aquelas gêmeas do chicote, elas são netas da Arquina. E ela parece toda gordona, velha, né? É. Dando porrada nela. Suas idiotas, suas burras. Muito bom. E aí sim, depois dessa série, a gente teve a série que expandiu e depois fechou o universo cinematográfico, que é a Liga da Justiça, né, cara? Cinematográfico, né? É, cinematográfico, como eu sempre como dizia, tá? Eu estou certo, vocês erraram, sou como é a série que criou o universo televisãozinográfico. Televisivo, Léo, não é mais fácil, pô? Ai, Dadá! Ai, Dadá! Amazing Fantasy all over again. Aí sim, mais do que nunca, a gente teve o Batman do Grant Morrison, né, cara? Porque não tem como botar ele do lado do Superman, da Mulher Maravilha, do Lanterna Verde, sem ser o Batman do Grant Morrison. Sem emburrecer os outros, né? É, cara, nos primeiros episódios, né, passando pra cenas, a gente já vê isso, né, cara? Quando ele fica preso sozinho lá na base e ele reaparece depois, magicamente, porque ele é o Batman. Pô, mas como que eu sou o Batman? É o melhor argumento, né? Léo, as frases dele no decorrer da série são foda. Tem uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração. O Batman era o carro-chefe das animações da DC naquela época. Então a série, ele puxa a sardinha totalmente do lado dele, não só por ele ser humano, não ter poder nenhum. Então se a sardinha não for puxada pro lado dele, ele não aparece. Ele morre, por ele, né? Por ele ser o cara principal ali, por ele ser quem o público tá mais acostumado a ver. Então o pessoal bota mesmo o Batman dando voadora no peito do Darkseid, esse tipo de coisa, é bizarro. É, e também porque o Bruce Timm é uma putinha do Batman. Isso aí é algo que ele declara em qualquer convenção que ele vai, tipo, que o Batman é o personagem número um dele. Porra. E ele fazia a série, então a série seria o Batman e seus amigos. Pô, mas se o Batman tivesse me dado a quantidade de dinheiro que ele deu pro Bruce Timm, também seria o meu personagem preferido, porra. Bom argumento. Cara, na Liga da Justiça não vale a gente se estender muito, porque ela é uma série de personagens, mas acho que vale citar... E ela merece um podcast só pra ela, né, cara? É, eu acho que vale citar alguns momentos marcantes do Batman, que é o Batman saindo da mão do Darkseid, fugindo do efeito Ômega, que é uma cena muito boa. Mas é uma puta que pariu, né? O Batman jogando a Liga da Justiça inteira uns contra os outros e no final comprando o outro humanoide. Cara, aquilo é... Caralho, esse é o melhor episódio de todos. Aquilo é muito bom, ele subornando o outro humanoide. Não, mas o pior não é isso. Mas o Luthor tá se pagando. Não, o pior não é isso na primeira parte, que a Mulher Gavião salva ele. Normalmente, quando uma pessoa é salva, ela diz obrigado. Eu nunca fui salvo. Com aquela voz de Márcio Seixas dele, né? Eu nunca fui salvo. Não, tem outro negócio também nesse episódio que é sensacional, que é a participação do Coringa. Desde a hora que o nego prende o Batman, tá o Coringa. Deixa eu matar ele. Não, ele é só humano, larga ele ali, ele vai ficar como isca. Vocês vão se arrepender, deixa eu matar ele. Eu conheço ele, mata ele logo. Depois dizem que o louco sou eu. É, cara, é sensacional. Mas eu acho, eu acredito que o melhor momento mesmo de do Batman nessa série inteira. O senhor pode me dizer, Nicola, o que ele diz, ou cantarola, se você preferir? Uma coisa que estraçalha a alma. Solidão. Solidão. Estou só, você nem tem noção. Solidão, solidão. O que eu faço com meu coração? Ele já tá bom, né? Ele já pagou a dívida. Não, deixa ele mais um pouquinho fazendo isso. Cara, esse é o capítulo mais engraçado de todo o desenho. Ele negociando lá com o Buana Safari, ó. Caralho, o cara é Buana. Fica entre eu e você, tá bom? Já é, Batman. Depois tá toda a Liga da Justiça procurando a Mulher Maravilha. Você viu esse pouquinho? O Ralph Divini com um papel, assim, você viu esse porco? Será que... O Vingador Fantasma batendo de porta em porta lá. Caraca. Cara, essa série é toda muito boa, cara. E o Batman tem uns momentos muito bons mesmo. E aí acabou o Tim Verso, né? Porque tudo que é bom... Não. Olha, tem só que a gente tem que falar, que é um outro crossover dessa época que a gente não falou, que é o crossover dele com o Super Choque. Ele faz ponto no desenho do Super Choque duas ou três vezes. As pessoas podem não gostar do Super Choque, podem achar um desenho ruim e tal. Mas tem uma frase legal do crossover dos dois, com o Batman e o Super Choque estão lá no Bat-Sinal, lá com o Gordon e o Chefe O'Hara. E aí eles vão embora, aí o Chefe O'Hara pergunta pro... O Chefe O'Hara não, o Bolo. Eu sei que não é o Chefe O'Hara, porra, eu não lembro o nome dele. Aí ele fala, ele vira pro Gordon assim... Que merda o Robin fez no cabelo dele? Ou então outra, quando o Super Choque acorda lá na Batcaverna, tá o Alfred cuidando dele, aí ele chega lá pro Batman, você está bem, Virgil? Caraca, você sabe que meu nome? Você realmente é o maior detetive do mundo. Não, eu acabei de encontrar a sua identidade, você não deveria sair com isso por aí quando você não for de fora. O cara vai combater o crime com a carteirinha de estudante, né, cara? Pra ganhar desconto. Ele passa meia quando for entrar nos lugares. Bom, e aí acabou o inverso. E aí a gente teve a outra coisa que é a mais sensacional de todas, que foi o quê, senhor Inoco? O quê? O que que foi, filho da puta? O que que veio depois? Não, antes. Tá escrevendo teve... o The Batman. Teve outra merda, outra. Teve o The Batman. Por isso que eu fiquei meio que assustado com o sensacional The Batman. Time primeiro, já que o Léo perguntou pra mim, não é legal. Você tem o Coringa, que parece o Goku misturado com o macaco. Você tem... Incomodava o fato dele andar com esse calço, cara. Que parece, sei lá, não um gato. Parece uma raposa com aquelas orelhas gigantes. Você tem um pinguim que luta com o Gifu e tem duas ajudantes que parecem saídas de um anime de baixa renda. Você tem o cara de barro, que é o melhor amigo do Batman. Tipo, vai tomar um centro do seu cu. Calma aí, ô Nilco. Você esqueceu do... cara. Você esqueceu do Charada fazendo crossover de Manny Manson. É, o Charada Manson lá, metido nas tecnologias. Não, tô tudo errado. Essa série não merece ser citada, velho. Não, que é isso, tem um episódio que ele se passa não sei quantos anos no futuro, que o Sr. Freeze congelou um mundo, bababá, que é maneiro pra caralho. tem uns 3 episódios que se salvam naquela porra. Tem esse aí que eu falei, que todo mundo é zumbi. No final do episódio, o Batman, tá, então foda-se, vou deixar. Então, na realidade, ele tava sendo afetado por alguma droga, alguma coisa assim, cara. Que ele fica... É um dos poucos episódios que eu... Um dos poucos desenhos que eu já vi que o Batman ficou barbudo. Parece que ele ficou a noite inteira trabalhando. Sabe quando o cara fica com a barba por fazer de um dia pro outro, assim? Eu achei engraçado. Mas esse desenho é uma bosta, então a gente passa eu por concordo. Um desenho legal. Nem a porradaria do Batman contra o Super-Homem nessa desenho é boa. É boa, nem essa. Tá, então vamos passar pro desenho que é legal de verdade, que é o que eu me referi originalmente. Ah, tá. Agora sim vamos a um desenho bom, que é The Brave and the Bold. Do que se trata The Brave and the Bold? The Brave and the Bold é a melhor coisa que já foi feita com qualquer personagem da DC. São todos os personagens da DC fazendo uma conta para ajudar o Batman, sendo que o Batman não precisa de ajuda. Simples assim. O produtor na época explicou que seria o Batman do Adam West, só que com culhões. Ele seria o Batman do Adam West no roteiro do Grant Morrison. E é sensacional, cara. É um desenho com a pintada humorística, cartunística, com todos os personagens legais assim da DC. E é galhofa pra caralho, cara. É muito bom. Ó, já fica aqui o meu voto, tá? É o melhor desenho do Batman que eu já vi na minha vida, cara. Cara, o Batman, ele encontra o Space Ghost. É só isso que eu tenho a dizer. Cara, o Batman. O Besouro Azul é fodão nesse desenho. Tanto os dois, tanto o Ted Kord quanto o Jaiminho lá, são excelentes Besouros Azul. Ele luta boxe com Pantera, não? Pantera. Tem o lance da Mulher Maravilha se apaixonar por ele. Tipo, o desenho é muito. O Aquaman. Caralho. A personalidade do Aquaman, toda galhofa também, contador de história, é muito boa. E é legal que esse desenho ele resgata. Vende livro de autoajuda, já tá no quinto volume. Cara. É legal que esse desenho ele resgata umas coisas bacanas, né? Você vê aquele Robin com o uniforme do Robin da Terra 1 original, com a calça amarela. Foi o capítulo dos sidekicks que ficaram peixes da vida. E, não, agora nós vamos resolver o problema que eles enfrentam o Ra's al Ghul. Sim, esse mesmo. E o Batman, ele é um absurdo, assim, ele ajuda todo mundo. Tipo, no episódio ele tá resolvendo o crime aqui na Terra, no outro ele tá no espaço, em outro planeta. Lanterna Verde. Lanterna Verde. Cara, tem um episódio que ele encontra o Kamandi, cara. Tem um episódio que ele dá um soco na cara do Guy Gardner, cara. Não, tem um episódio com o Besouro Azul, o Jaime, que eles vão pra um outro planeta que o Batman ajudou a salvar. E quando ele volta lá com o Besouro Azul, tem uma estátua gigante do Batman. Como assim? Tipo, não, porque você é o herói deles. Esse desenho, pra quem nunca viu, ele tinha o seguinte formato. Você tinha uma aventura rapidinha de 2-3 minutos no começo, né, onde ele encontrava algum herói. E depois em um episódio de fato, que era uma outra história, que ele encontrava um outro herói. É como se fosse o James Bond. Isso, James parece. Bond sempre começa com o fim de um filme, então é mais ou menos isso. Se parar pra pensar, é bem Family Guy, inclusive, assim. Porque a trama mesmo do desenho vai ser lá pro meio do episódio, né, cara? Cara, e nesse desenho aparece o Homem Borracha pra caramba, cara. Cara, só isso já ganha muitos pontos comigo, cara. Ele merecia um spin-off nesse mais momento. Homem Borracha em qualquer mídia que dá DC, qualquer, cara. Qualquer mídia, cara, faça mais Homem Borracha. Por favor, mais Homem Borracha DC. Cara, e o principal desse desenho é o que ele. Onde ele se torna sensacional são os diálogos. Os diálogos são muito fodas. É frase de efeito de 5 em 5 minutos. 5 em 5 minutos. Eu me sinto em um filme do Schwarzenegger assistindo essa porra, cara. Bom, tem um episódio lá, tipo, cara, os diálogos são desse nível. Assim, tipo, uma vilã mulher lá barbada. Ah, você não bateria em uma mulher, né, Batman? O punho da justiça é unissex. O punho da justiça é unissex. Puta que me pariu. É sensacional, velho. Aliás, ouvinte, se algum de vocês souber de um bom torrent com todos os episódios dublados ou legendados, por favor, coloque aí nos comentários, cara, porque eu tô aceitando, bicho. Eu tô desesperado atrás dessa série completa. Cara, e tem um dos capítulos que considero mais tensos de qualquer série quadrinhos, que é o da Patrulha do Destino. É mesmo que acontece? Aquele capítulo é tenso. Sim, o que acontece? É o que a Patrulha do Destino morre no final. Caralho. É mesmo, né? Eles seguem à risca a história do quadrinho, que tem lá o vilão supremo da Patrulha do Destino, esqueci o cara que é nazista, que colocam eles numa ilha e faz o seguinte, ó, vocês vão ficar nessa ilha porque eu coloquei 3 ogivas nucleares espalhadas ao redor do mundo e se vocês não forem pra ilha, eu explodo ela e uma dessas cidades vai para as picas. Então a Patrulha do Destino vai pra ilha e enquanto isso o Batman tenta encontrar as ogivas. Chega no final, eles resolvem se sacrificar. Por quê? Porque tinha uma ogiva na ilha também. Então se eles morressem, todas as outras seriam desativadas. Aí eles se sacrificam, eles morrem no final. Caralho! Brave and the Bold? No Brave and the Bold, porque a bomba nuclear explode na ilha deles. Aí todo mundo que tava vendo aquilo pela televisão, tu vê que todas as pessoas começam a falar, nós somos a Patrulha do Destino. Porque eles eram considerados como os heróis menos amados do mundo, mas ao verem aquilo, todo mundo assim, reconhece o heroísmo deles. Queda dos mutantes? Pois é, né? Caralho. Enfim, esse desenho tem o Batmirim de novo, cara. Eles resgataram o Batmirim. Mas diferente do outro, o Batmirim nesse, ele é legal, cara. Nesse... Sim, cara. Ele é engraçado. Ele realmente é um alívio cômico dessa vez. O episódio que o Batman tá lutando com o Homem-Calendário, o Batmirim aparece e dá poderes pro Homem-Calendário, cara. É muito sensacional, velho. Esse desenho ganha pontos por usar o Homem-Calendário, inclusive, né, cara? Sim, é, exatamente. Eles usaram o Homem-Calendário na TV. Ele usa até um vilão lá dos anos 40, 50 da Era de Ouro, que era o cara que transforma, que usava uma roupa diferente todo dia. Tipo, a roupa do cara era rosa, como se fosse um turbante. Me esqueci o nome do vilão. Não, caralho. Me admira, eu queria que eles tivessem feito o episódio que o Batman bota a roupa rosa de Batman, a roupa vermelha, a roupa roxa. Eles deviam ter feito, cara, aquele quadrinho. E eles têm aquele. Eles adaptaram um quadrinho mega antigo do Batman, que aquele. Cara, que tem um homem pipa nesse desenho. O Kite-Man. Sensacional. Eu nunca. Como termina o último episódio dessa série? Termina como se fosse um show de TV, todo mundo desmontando o cenário e indo embora pra casa. É muito, tipo, é meio que uma retrospectiva, né? Na verdade, é o Batmirim apresentando, ele mostra coisas antigas, ele mostra o desenho do Scooby-Doo, não é? É. Cara, mostra, é tipo o último episódio do Chapolin, cara, pra isso, quem viu. Isso, eu ia falar isso, me lembro o último episódio do Chapolin. Cara, isso pra caralho até, inclusive. Ele mostra uns frames que foram pintados errados, cara, que parece que o Batman tá sem calça, saca? Ele pega uns memes de internet, assim, e faz piada com isso, entendeu? Tipo esse lance do Batman sem calça e tal, que pintaram as pernas dele com cor errada no desenho. E aí termina assim, cara, com ele desmontando o estúdio. É muito sensacional. O nome do cara é Crazy Cute, o cara é todo colorido. Ô, Léo, só pra citar o Léo, a história nesse último episódio, o Batmirim é mostrado que na dimensão dele, ele vê o Batman como a gente vê. Ele vê através da TV, de história em quadrinhos, coisa e tal. Então ele é fã do Batman do que passa na mídia. Então ele tá acompanhando o seriado do Batman e ele começa a fazer um monte de merda pra nego não cancelar o seriado. E no final o nego desmonta tudo porque o seriado é cancelado. Cara, que sensacional. Essa série é foda, cara. É muito boa. Bom, galera, chega de animação. Vamos pro que interessa? Tá, então nada de Lego Batman na TV, beleza. Não, porra, não é Lego Batman. É uma coisa muito mais foda que Lego Batman. Eu gostaria de, com os senhores, voltar para os anos 60, mais especificamente 1966, e encontrar uma das primeiras séries em live action de herói, que é a série de televisão do Batman, com Adam West e Burt Ward. Esse é o momento. Esse é o momento que o Nuco vai colocar o tema. O cara. Tum, É sério, assim, eu não. Eu julgo, assim, quem não gosta dessa série tem problema de caráter. Vai tomar no cu. Não, é morto por dentro. Desliga agora essa merda. Não interessa se vai perder leitor e ouvinte. Se tu não gosta. Não precisa nem voltar pro baile. Não volta. Sai daqui agora e não volta. E fala mal da gente se quiser, inclusive. Cara, como não, o único que a gente perdoa é o JJ, porque ele é brother, né, cara? Mas, cara, isso é excelente, cara. Inclusive, o Schumacher tentou fazer algo parecido, mas ninguém entendeu ele. É, mas o Schumacher tentou fazer algo parecido, mas ele fez da maneira errada. Ele não, ele tentou fazer algo parecido sem querer, né, cara? É, esse é o problema. Se ele tivesse tentado fazer de propósito, quanto certeza que ia ficar foda. Alguém pode me explicar ou contextualizar essa série por obsequio? Cara, basicamente alguém teve uma ideia de vamos fazer uma série do Batman, vamos fazer uma série com este personagem. E... detalhe, deu, né? Certo! Não, detalhe, antes de interrompendo o Nuco, vamos fazer uma série com o Batman do tempo, dos quadrinhos, que o Batman enfrentava o crime sorrindo, né, cara? Não, eles pegaram, basicamente, as histórias em quadrinhos dos anos 50 até o início dos anos 60, que é o período da Era de Ouro, onde você tem o Batman psicodélico. O Batman, que eram histórias bobinhas, né? Que tem o Bate-Cavalo, que tem a Bate-Vaca, que tem o Batman que fica bidimensional, que tem o Batman que tem que usar uma roupa diferente a cada dia, porque senão vai morrer. Mo, você já leu uma você já leu uma HQ do Batman do Pepe? Sim, cara, já. Saiu alguns tempos, esses dias, alguns meses atrás, saiu aquele arquivo de casos, alguma coisa, que tem uma porrada de gibi dessa época do Batman. É foda, cara. Não, cara, pega... Bate pega com pirata, gibi, porra. O Bate-Hombre, pô, o Bate-Hombre, cara, com bigodão. Pega um gibi desses. O pessoal reclama muito, né, que essa é uma série que não é fiel. Cara, essa é uma das séries de quadrinhos mais fiel que da história. Pega um gibi do Batman da época e lê em voz alta. É aquilo, é a série. É aquilo, cara, é a série. E aqueles vilões tipo Rei Tucci, Dumbledore, um monte de vilão escroto apareceram da série, vieram daquelas quadrinhos daquela época. Essa série, ela arrebentou, né? Pegaram, eles gostaram do Adam West porque ele fez o Capitão Q no comercial do Nesquik, e isso não é mentira. Caralho, nem tem o que falar, né, cara? Exato. E, enfim, a série deu muito certo. Deu tão certo que, talvez por isso, ou como consequência, ou como motivo, não sei, você via muitos atores fodões naquela série. O assim, maior, tipo, o mais foda. Vamos fazer uma comparação que ninguém vai rir, mas o César Romero, na época, ele era o Lima Duarte, no auge da carreira. Caralho. Mas cara, não só o César Romero, tinha o Vincent Price, cara. Tinha um... Tu sabe que o cara é foda quando ele vai fazer um personagem e ele não tira o bigode pra fazer o personagem. E o personagem não tem bigode. E o melhor de tudo, como diria o Dadá, um adendo que eu quero botar aqui agora rapidinho. Eu comprei o Batman 66 e o Romero desenhado tem bigode, cara. Eu também comprei. Isso é excelente, cara. Sensacional, cara. Ele tem o bigode pintado, cara. É muito bom. E pro deleite do nosso Chegas, o Daniel HDR, tem a Julie Newman. Sim. O Julie Newman. Eterna Pitel. Eterna Pitel, cara. Mas enfim, essa série, assim, teve gente do naipe da Zaga Borca. Então, assim, ela realmente fez muito sucesso, tinha um pessoal de peso. Aquelas cenas que eles estavam escalando o prédio, que era porque era filmada com a câmera de lado. E a Zaga Borca linda, mano. Puta que pariu. Aquela cena que eles estavam, que eles escalavam a parede com a câmera de lado. Teve gente, tipo, se eu não me engano, apareceu até o... Aparecia uma porrada de gente famosa da TV americana. Nossa, sim! Na época, cara, era uma briga. Todo mundo queria aparecer naquela série. Fazer, assim, uma conversinha rápida com o Batman. Nossa, é o Batman na minha janela, olha só! Sim, o próprio César Romero foi um convidado especial, cara. É, apareceu um capítulo com o César Romero abrindo a janela. Meu Deus, é o Batman! Ó, César Romero. Convidado Alfred especial. Acho que Alfred Hitchcock também apareceu. Assim, é uma porrada de gente ali. O Frank Gorshin era um personagem, o Charada, né? Ele é um personagem que fez uma caralhada de coisa também, muita coisa mesmo. O Pinguim, cara, o Pinguim foi treinar o Rock depois, porra. Rock, pega a galinha, Rock. Pega a galinha, Rock. Pega a galinha, Rock. Pega a galinha, porque o morcego é impossível, Rock. Cara, ele tinha a melhor risada de todas, cara. Que era... Aliás, o Charada desse seriado, ele era mais coringa do que o Coringa, né, cara? Sim, cara, é verdade. O Frank Ghost. Cara, assim, o... ele parecia um sapo, cara. Ele ficava pulando. Ele tinha uns lápis. Era muito bom. Essa série, ela introduziu alguns personagens, como o Chef O'Hara, que era alguém... Criaram o Chef O'Hara só pro Comissário Gordon ter com quem conversar quando o Batman foi embora, né? O Chef O'Hara, cara, tem o Chef O'Hara no gibi, cara. Tem, cara. E tinha a tia Harriet, que era uma desculpa pro Bruce e o Dick eles manterem a identidade secreta em casa. E também pra não falarem que eles eram viados. O produtor, o William Dozier, ele um tempo depois, ele falou que realmente foi por causa disso. Pra não falarem que o Burt Ward e o Batman e o Adam West eram viados. Aliás, o Burt Ward, ele usava uma meia calça que era pra não aparecer os pelos dele. Pra não dizer que era um marmanjo peludo andando de sunga e sapato de duende. Tipo o Wolverine, né? É, enfim, essa série, ela é tudo de bom. Quem, cara, quem não gosta dessa série, não... É porque, cara, ela é divertida, cara. Tu ri, sabe? Tipo, o Batman não é pra dar risada do bar. O Batman é sério, o Batman é da sombra. Cara, é outra versão do personagem, cara, sabe? Tem que... O pessoal tem que levar menos a sério o Batman. Ouso dizer que é a versão definitiva do personagem. Concordo, é a melhor versão do Batman essa. E lembrando... O Batman que demora meia hora pra falar oi, porque é o Adam West, né? Duas participações especiais dessa série que também foram importantíssimas. Bruce Lee e o Van Williams. Bezerra Verde e Cato. Diga-se passagem, o Robin bateu no Cato. O Robin bateu no Bruce Lee, cara, onde? Nessa deve ter sido um dos momentos mais, assim, vergonhosos da vida do Bruce Lee. Provavelmente episódio de maior orçamento, porque o efeito especial que eles tiveram que usar pro Robin bater no Bruce Lee dourou o orçamento da série. O que ele pensou, né? O que eu não faço pra entrar no cinema, né, cara? Eu não faço pra esses malditos vir comprar os meus... pra eu comprar flango depois, né? Enfim, é engraçado, né, cara? Que a gente, quando é criança, a gente gosta dessa série. Aí, a gente vira adolescente, a gente gosta do Batman sombrio, o Batman sério, sabe, todo mundo. Aí a gente fica velho, a gente gosta dessa série de novo. Não. Você esqueceu algo no meio. Você fica jovem, você gosta do Batman sombrio... Porque o Batman tem que ser adulto, porque esse negócio de ser um vigilante é uma porcaria e tem que ser um personagem adulto. Aí você vê Feira da Fruta e você volta a gostar do Batman. Exato. Eu só queria mencionar que, assim, quem gosta desse Batman aí, fodão, é tudo adolescente, porra. É adolescente, filho da puta. Eu só queria mencionar, assim, que essa série, ele teve uma série de personagens que não existiam nos quadrinhos, né? Então a gente teve personagens como o pequeno Gulliver, caraca. O Traça, o grande Mogul, o Cabeça de Ovo, cara, o Face Falsa, cara, é foda. Não, o pior é o Lord Marmaduke Fog. Caralho. Sensacional, cara, essa série... Olha só o nome do sujeito, Fred Touché. Pessoal, ouçam que Tito Leonardo vai falar. Saiu recentemente essa série toda remasterizada lá fora. Blu-ray lá fora. Bonitinha, Blu-ray. É lá fora, né? Pra gente aqui saiu em DVD. Saiu uma versão aqui no Brasil também dessa box DVD. Você vai na loja, você pega esse box DVD e ignora ele, porque a versão brasileira tá uma merda. Vai no em algum refúgio do Pirate Bay e baixa toda. De preferência com a dublagem original brasileira. Que era foda. A dublagem original brasileira era muito foda. Às vezes passa na Band, cara, de madrugada, o Batman antigo. aquela dublagem antiga parece que foi gravada no banheiro, né, cara? a dublagem do Feira da Fruta é melhor que a original em estúdio, né, cara? Cara, olha só o Fred Tuxê como era. Era um cara todo branco, com uma roupa branca de espadachim e coração no peito. Sensacional isso. Eu gostava do Cabeça de Ovo. Era um gordinho careca de camisa amarela e terno branco. Sensacional. E, cara, Julie Newman era tudo de bom. Ela era sensacional. Que mulher gato foda. Depois tiveram, colocaram a Lee Meriwether ainda era bacaninha. Depois colocaram a Eartha Kitt, deliberadamente mais feia, que era por mimimi de que eles colocaram uma vilã bonita, que absurdo. Tal. Então colocaram uma negra feia pra ser a terceira mulher gato. E ela era bagunçada, viu? Vou te falar, puta que pariu. A gente podia fazer um podcast inteiro dessa série, cara. Essa é sensacional. É simplesmente sensacional. Ah, sim, a Batgirl foi criada nessa série também pra colocar eles andando com uma mulher, pra não falarem que eles eram viados, tá? Viados, bichos. Cara, tudo nessa série tinha relação. O Robin usava a meia calça pra não falarem que é errado o Batman andar com um moleque. Tinha a Tia Harriet pra não falarem que é viado. Criaram a Bárbara, a Batgirl, pra não falar que eles eram viados. Porra! Depois que falam que o Batman é viado, eu não sabe por quê, né? Pô, a sedução do inocente tava vendendo pra cacete na época, né? É a caça às bruxas, então o pessoal teve que fazer todos esses subterfúgios pra tirar a viadice de tema da série. E no livro ele atacava diretamente o Batman e o Robin, né? Que dizem que ele é viado os bichas. Enfim. O importante não é isso. Essa série, assim, cara, essa série ela é sensacional, mas aí ela deu origem a uma obra-prima. Tipo, você tinha ouro, cara. Pegaram esse ouro e transformaram em platina. Platinaram a internet, né? Platinaram a internet. Qual foi o primeiro contato de vocês com esse clássico? O meu foi dos Idos de 2004. Sim, cara, comigo foi na época mesmo do VHS. Lá aí dos anos 80, da década de 80, meados da década de 80, dois amigos, com aqueles primeiros vídeos cassetes com a função dub, eles pegaram o episódio de Batman e resolveram fazer uma dublagem engraçadinha. Não, primeiro eles assistiram um zilhão de vezes, né, cara? Porque não tinha corte naquela merda. Exatamente. E eles tinham que dublar na raça, né, cara? Tipo assim, aconteceu, falou, entendeu? Eis que eles fizeram pra eles lá em 1981 e ficou por isso mesmo. Eis que em 2003 alguém achou a fita e colocou no YouTube. Surgiu, apareceu aos olhos do mundo Batman Feira da Fruta. Pra ver o que a Feira da Fruta tem, tinha laranja, morango e banana, só não tinha jacatu, meu bem. Aliás, o cara que fez, que passou, foi um herói esse cara. Sim, cara, eu queria cumprimentar esse cara. Eu queria apertar a mão dele, cara. Ele merece. Eu queria que, assim, seguindo o que o Mo falou, eu queria que alguém explicasse o que é o Feira da Fruta e falasse dos seus primeiros contatos com o Feira da Fruta. Antes de mais nada, antes de qualquer pessoa falar aí, é bom deixar claro que o Bairro dos Enxutos não existiria se não fosse o Feira da Fruta, cara. O blog, né? Porque não entendeu, porra. Cara, Mo, deixa eu começar logo. Peraí. Mo, Batman e Robin, são vocês? Não, cara, seu pai e sua mãe vestido para o Bairro dos Enxutos, cara. Ah, agora você sabe porque a gente se chama Bairro dos Enxutos. Guarda, seu pai e sua mãe vestido para o Bairro dos Enxutos. Cara, se o cara tá no blog e não sabe por que se chama, velho. Cara, vai ter um monte de comentário de gente falando, puta, é por isso. Tá perdidaço, cara. Deixa eu falar logo, seus viados, bichas viados. Vale. Cara, o primeiro contato com essa porra foi, acho que foi depois dos anos 2000 e tudo, mas foi numa fita de VHS ainda. Um amigo meu me deu um VHS com uma porrada de redublagem de capítulo de Star Trek, redublagem de capítulo de Miami Vice, essas redublagens assim escrotas. E eu dou de cara com esse negócio do Porra Batman. O nome tava lá como Porra Batman. Que porra é essa? Aí eu tô vendo lá, aí a primeira cena, aquela do chefe, já corta direto pra aquela do chefe O'Hara, já começou ali. São dois viados, né, mano? São dois viados! Duplo dinâmico é o caralho, esses não passam dois viadinhos. Cara, eu fui vendo aquilo até o fim, eu fui morrendo de rir. E depois eu coloquei pra rever. Não tem como não rever aquilo. Nossa! Eu perdi, cara, a conta. Quantas vezes eu revi em loop essa merda, velho? E quando eu achei no YouTube, então era toda hora. Caralho, tipo, não, isso aí merece ser remasterizado, dublado, redublado. É, vale dizer, você ouvinte que botar as mãozinhas nos DVDs remasterizados, seja um cara legal, pega o áudio de Pereira Fruta e coloca no episódio remasterizado. Não, mas vou dizer que não vai funcionar. Onde ele upar vai dar merda. Teve um amigo meu que tentou botar, ele pegou a versão remasterizada, jogou o áudio em cima, upou no YouTube, 2 minutos, cara, 2 minutos depois de upado, ele demorou, tipo, ele ficou o dia inteiro com o PC ligado upando aquela merda. 2 minutos, cara, tiraram, velho. Cara, então, torrent, filhos da puta, não importa que a polícia sueca tenha derrubado o Pirate Bay, torrent. Metam isso num torrent, que todo mundo vai baixar. Magin, quando você viu o Feira da Fruta pela primeira vez? Provavelmente foi na mesma época que o Nuca. Eu tava aqui forçando a memória, tentando lembrar de quando eu era final da adolescência, deve ter sido em 2001, 2002. Eu frequentava um grupinho de gente babaca ali. Depois eu corto. Pessoalzinho meio babaca que tinha lá no Rio. Meio babaca, você quer dizer, corta esse, por favor. 40 centímetros de braço, né? Era um pessoalzinho meio babaca que frequentava ali no Rio, coisa e tal. E a gente organizava feira de anime, esse tipo de coisa. Passava. A gente passou aquele bagulho do Quarteto Fantástico, na época que tinha acabado de sair. As caralho, merdas dessas. Castelinho do Flamengo. Do Castelinho, é. Eu tava no meio dessas. Tava nesse dia, puta. Eu sei. O desenho do Spawn, a gente pegava direto ele, copiava e metia pra passar nesses eventos de anime. A gente fazia um trabalhozinho bem legal. Dragon Ball Z, tudo na base do VHS. E nessa época, se eu não me engano, eu não lembro quem foi o cara que apareceu com a porra dessa fita, também ninguém sabe de onde. Ela foi sumonada e apareceu e virou uma febre entre o pessoal. E ele começou a copiar isso que nem doido e começar a repassar, a vender em feira de anime essa porra. E foi um sucesso e era maneiro, divertido pra cacete. Cara, essa fita é tipo a fita do chamado, assim, ela surgia, né, cara? Ela surgia. Cara, eu tava de comer em casa, abri a gaveta, tinham 3. E era exatamente o que o Nico falou, a gente passava com o nome de Porra Batman. Tava escrito Porra Batman na fita. Porra Batman. E a gente passava. E você, reverendo, quando que você viu essa trolha a primeira vez? Cara, acho que foi mais ou menos nessa época, 2002... E era eu e aí eu aprendi a todas as falas, né? Você dá risada pra caralho, aí você conhece mais um fulano que também sabe, aí você começa a fazer a fala com o cara, né? Normal. Mas aí deixei pra lá. Foi, puta, muito tempo depois que fui procurar um dia na internet as resenhas do King, achei o baile dos enxutos, falei, mano, tem gente mais otária que eu, cara. Não acredito, velho. E aí eu conheci o baile e é isso aí. Mas a Feira da Fruta, cara, pra mim foi o Michael, cara. Porque, nossa, mas eu dei muita risada, mas eu vi muito, muito, muito, muito mesmo. Foi muito foda. Muito bom. Cara, eu lembro de ter visto, na verdade, na hora que estourou o Feira da Fruta na internet, eu lembro do pessoal falando os bordões dessa porcaria, né? Era lei, né? Decorar todas as falas dessa merda, inclusive a música do Grupo Capote. Sim, principalmente o Joker, o pessoal falando, ah, eu sou o Joker, eu sou o palhaço. Que caralho esses caras estão falando, né, velho? Que merda é essa? Aí eu fui atrás, cara, que... Um novo mundo se abriu assim pra mim. É muito sensacional. Hoje eu falo, eu chego, falo algumas falas assim, e a minha mulher, meu, cala a boca. Não, cara, isso aqui é inaceitável, você interromper uma pessoa que tá fazendo uma situação de Fernanda Fruta. Dá azar, né? É, cara, traz maldição isso aí, é foda. E foi aquilo, né, cara? Pô, o Batman, eu me identificando com aquele Batman mal-humorado pra caralho. Ah, isso aqui não tá funcionando. Ah, lógico que funciona, Robin. Você que não sabe mexer com porra nenhuma. A propósito, sou eu, cara. Isso pra mim nunca fez sentido, essa cena. Que merda é aquela, cara? Aquele troço se mexendo, cara. Não faz o menor sentido com lá, cara. Muito bom. A gente descobriu de onde o Batman tira o escudo. É, claro. Essa sequência toda é muito boa, porque... Porra, nada funciona nesse cara. Não, o Coringa, eles chegam lá e o Coringa... viado, vira bundinha pra mim, vira Batman, vou te comer agora. Aí sai um cano. Ah, é um cano PVC, a metralhadora, cara. Não, é legal que é uma metralhadora, mas ela dá, acho que, um tiro, dois, assim. É nitidamente um tiro cênico. Assim. Cara, não precisava do bate-escudo, eles podiam sair do bar, assim, foda-se. E ele pegando a granada, vou te fuder no coração. ele fala com os dentes cerrados, né? E é muito bom que o Batman, ele tá saindo assim, ele volta correndo pro balcão. Pera. Calma aí. Amigo, você tem camisinha? Tem camisinha. Tem de camisinha. O Robin hoje à noite. E sai correndo de novo, sem o menor sentido, né, cara? É a parte do Robin que ele vai falar com a menina lá e eles trocam as vozes sem querer. Que é aquele viadinho do Robin? Ah, é verdade, eles se enganam, né, cara? Tem maconha, porque eu só tenho maconha. É legal o plano do Batman, né? Não, Robin, você vai se fantasiar de mulher do Coringa. Você não é uma função. Coringa. Você vai se vestir de viado. Uma noite de amor com o Coringa. Não, cara, isso é melhor. Tipo, correção. Você vai se vestir de viado. Minha filha, vem cá. E o Coringa também é muito bom, né? Nossa, cara, eles pegaram algo que é um diamante, né? Como tu falou, cara, eles pegaram o César Romero como Coringa, que é algo já por si só, né, cara? Já é um algo. É, sensacional. E conseguiram extrapolar esse negócio, né, cara? É, então... cara. Não se preocupe, rapaz, esse documento não é pra porra nenhuma, só pra o Coringa é o filho da puta. Ele conversando com os caras, aquela hora que ele fala meio sério, né, cara, ele tira o sorriso da cara e fala, já tô velho, meu pinto sobe mais, eu tenho que fazer uma coisa pra me divertir. Vem cá, quer um charuto, meu filho? É Havano. Havano. E quando ligam pra ele, aquilo é... Alô, é da casa do caralho. Ô, chefe, vem. Alô, a senhora Wayne? Wayne? Que a senhora quer comer a senhora aí na mansão Wayne? Ah, eu vou. Ele liga, vou comer a tia do Batman, eu vou sim. Cara, esse foi o jargão que eu mais ouvi na minha vida, na época que eu vi, cara, em 2004. Caraca, todo mundo falava, vou comer a tia do Batman, Ele dá uma risada meio Zacarias, né, cara? É muito Zacarias o negócio aí, viu? Ou então, merda, essa porra não funciona. Cara, que funciona, cara. Funciona, Robert. Você não vai fazer porra nenhuma. É, você que não sabe mexer com porra nenhuma. Cara. Achado. Ai, caralho. Essa mulher são duas putas pagas. Ouvi. Puta paga, porra. Fica essa merda. Puta paga, caralho. Cara, alguém me explica por que fica música de fundo? Existe uma explicação pra isso? A explicação que eles deram. É que assim, ó, essa música que era Feira da Fruta no fundo, falando toda hora, quando colocada bem baixinho, dava a impressão de que estavam falando filha da puta. Por isso que eles. Pode ver que a música é bem baixinha. Ó, a música tá aí, tem, experimentem. Se colocar bem baixinho, realmente, filha da puta, ré, filha da puta. Ah, parece, cara. Não, sim, a música foi gravada com esse, naquela música duplo sentido, tipo a do Cume no Falcão. É uma música desse estilo e fizeram porque lembrava filha da puta. Meu Deus, genial. Genial, enfim. Pessoal, como vocês sabem, há duas semanas atrás, porque a gente é atrasado mesmo, foda-se, teve a Comic Con Experience, aquele evento criado e organizado pelo Omelete, que todo mundo cagou, todo mundo achou que ia ser uma merda, e que no final todo mundo pagou com a língua, inclusive a gente. É, cara. Que conseguiu realmente reproduzir a experiência de uma Comic Con. O senhor Moy e o senhor Reverendo estiveram lá o dia inteiro. Eu com a minha credencial de imprensa, porque nós somos imprensa, tá? Você não, nós somos. Apesar que o Super Amigos. O Super Amigos entrou, velho. Quebrou completamente o clima. Tanto. Assim, tipo, caralho, o baile conseguiu uma credencial de imprensa pra Comic Con XP, cara. Aí eu vi o Segui entrando no meu lado, assim, porra. Não, cara. O Segui falava que ele não entendia por que que aceitaram. Mas enfim, eu queria que o Moy, que esteve lá na quinta e sexta, eu só estive na parte da noite de quinta e sexta, começasse a dar o seu depoimento do que foi a CCXP pra ele. Não, cara, eu falei no post que teve, saiu essa semana, não, semana passada, cara, e assim... É o que há de melhor do Batman, obviamente, não há comparação com absolutamente nada. O que os senhores, o que realmente marcou os senhores e que os senhores, sei lá, gostariam de ter aí no seu box, tirar, no seu, assim, tirar nem pôr, no seu HD baixado lá da Romênia. Evento, cara. Começando com... Porque, como ela falou, eles trouxeram essa experiência de uma Comic Con gringa. Não que eu já tenha ido em uma Comic Con gringa, mas pelo que a gente vê na internet, pergunta para nossos amigos que são desenhistas, que já foram lá nas Comic Cons e tal, conseguiram trazer a experiência de uma verdadeira convenção de cultura pop pra gente aqui, cara. E isso foi assim... Mas agora o Reverendo vai falar. Pensando que eu não teria, tá ligado? Eu não teria aquela série do Batman que tem o Coringa palhaço. De resto, né? Teria tudo. Peraí, qual série do Batman tem o Coringa que não é um palhaço? Acho que é o debate. Caralho, vocês entenderam o sarcasmo agora. Puta que pariu. O povo da corte é o The Batman, porra. Ah, o Batman é uma humanidade. É uma das piores coisas que já foi feita com morcego. O Coringa Blanca. Isso. Blanca. Eu me expressei muito mal. Tem um pior, que é o Beware the Batman, que a gente nem falou. Isso que eu ia falar. Você vê como o Beware the Batman é tão ruim, a gente nem falou. Ah, não. Eu deliberadamente pulei essa série. Eu realmente não quis falar dela. É bom não falar. Moi. Cara, eu queria ter um box num só, dos dois juntos. Eles tinham que lançar isso, cara. Do Brave and the Bold e do Batman 66 em um só. Um gigante, assim, cara. Pra ocupar uma parede, cara. Cara, pra mim o Brave and the Bold é uma continuação moral, assim. Pode crer, cara. Funciona como uma continuação direta pra mim. Ele é tão bom por causa disso, porque ele é o Batman da West em desenho. Ponto. Exatamente. Imagine. Bom, eu queria ter um CD com o áudio da música completa com Batman cantando Solidão, né? Cara, vou colocar isso de toque do meu celular, velho. Quando me ligarem, vai tocar. Solidão. Muito bom. Muito bom. E o senhor Reverendo? Que o senhor esteve lá no sábado, né? Eu fui no sábado. Como... Tinha atração foda pra caralho. Sem credencial, como um simples. Outro site, não consigo gravando. Você viu? Então você pode ver. Plebeu? Fiquei uma hora e meia. Plebeu, caralho, que foi caro pra caralho. Não plebeu nada, não, cara. É sempre muito mais legal falar mal. Você era estagiário mesmo. Clique aí nos links das pessoas ou pagar nos podcasts deles. Eu sei que eu demoro e meio. São muito legais. Não são tão legais quanto a gente, porque nós somos muito legais, mas são legais. Alguém tem algo mais a dizer? Entrado no evento. Não, minha filha, assim, acabou o podcast. Não esperava que fosse um evento. Então, vamos para o conteúdo bônus do podcast, porque a gente não vai acabar ainda. Caralho, nem lembrava. Puta que pariu. Exatamente, mas vai ser rápido, porque a gente vai fazer um um pequeno apêndice falando, aproveitando que os membros do BDX estiveram na Comic Con Experience. Do, por exemplo, cinema, eles estavam falando, a Marvel tava com um stand dos Vingadores, né? Mas o stand da Disney como todo era um desenho novo, os Vingadores e Star Wars. Só. Aí você olhava pro stand da Warner. Não se fuder. Ano que vem do país. Mas acho que aquelas dunas do Mad Max sem falar nada, com três modelos no meio e o carro do Mad Max. Tipo, não tinha nada pra falar. Só tinha aquilo. Então eu achei, assim, no contexto do negócio, você tinha realmente filmes, você tinha um sofá, dois sofás do Game of Thrones. Tinha um sofá do Game of Thrones e o trono do Friends, né? Então assim, e metade do stand pra praça de alimentação, né? Então, aí o comentarista até comentou, no comentário do meu post, que realmente muitas empresas ficaram pé atrás nesse primeiro evento, né? E realmente, ele foi um evento muito grande, mas eu não considerei épico. Eu considerei um evento de bom para ótimo, mas não épico. Eu achei que tinha muitos defeitos que eles podiam sanar, de problemas de espaço, corredores eu achei para a quantidade de gente no sábado muito pouco, muito pequeno. Eles não achavam que ia ser o sucesso que foi, cara. Isso daí tu acha que com certeza eles vão corrigir no ano que vem, cara. Então, mas aí agora eu faço o meu comentário. Que eu dou sobre o senhor Érico Borgo, que fez um post gigante no Facebook falando que muitos estão 1h30, 2 horas na fila. Não é nada comparado às 20 horas que ele pegou lá na Comic Con gringa. Aí eu fico falando, porra, mas calma aí. É normal ficar 1h30, 2 horas na fila? Tudo bem, mas o jeito que ele falou, e ainda ele colocou que os verdadeiros nerds gostaram e acharam épico, tipo, então tá bom. Então, você falar uma coisa pra tentar melhorar pra 2015, não foi isso que eu entendi, que ele vai melhorar. Não, eu tô falando que o evento foi foda, foi épico, como todo mundo tá falando, e tá bom, entendeu? O ano que vem vai ser maior, é isso. Então, ao invés de 1h30, eu vou ficar 3 horas pra entrar no ano que vem. É isso que eu tô vendo. Compre com antecedência. É. Filha da puta. Mas não é comprar com antecedência. É, o problema é na hora lá mesmo, cara. Eu comprei pela internet e você precisava trocar por um ingresso fixo. Físico. Então, independente de você comprar antecipado ou não, você tinha que encarar a 1h30 na fila, entendeu? Então vai durante a semana. Quem mora na cidade? Ah, mas as atrações fodas estão no fim de semana, né, cara? Não, vai na semana pra pegar o ingresso e depois aí. Ah, sim, sim. Tem a cara reclamando na fila que ele foi na semana e não conseguiu trocar. Caralho. Então, e esse tipo de crítica que você vê por aí também, pelo visto o senhor Borgo achou que é normal e o verdadeiro nerd precisa ficar 20 horas na fila. Senhor Eric Forgo, o senhor que ouve o InchutoCast... Com certeza ele ouve, né? Com certeza ele deve estar ouvindo, então corrija essas coisas pro ano que vem, tá? É, e ano que vem vê se dá uma credencial de 4 dias pra gente. Foi um evento foda. Foi legal que, assim, foi o bom e o mal, né? Tipo, o moço só lambeu e desceu o cacete, né, cara? É que, cara, o reverendo pegou o lado ruim das filas pra entrar. Eu fui no dia de semana, cara. Dia de semana tinha pouca gente, entendeu? Assim, então, de repente, por isso. Não é só isso, mas eu acho que tem o lado ruim que ninguém, que pelo menos toda a mídia que eu li, ninguém citou. Então, eu acho que você tem que citar também o lado ruim. Que nem o MDM tinha dois posts falando que coisas boas, que foi épico. E eu falei, não, realmente, tem o lado ruim que tem que ser mostrado também. Concordo. Assim, cara, esse evento, eu achei impressionante a escala dele no primeiro momento. Os próximos vão ser maiores, tá? Eu conversei bastante com o Fábio Koala nesse fim de semana agora, no Independence Day que teve aqui em São Paulo. E ele me falou que, assim, teve empresas que não botaram fé nesse evento agora e que já garantiram presença pro ano que vem. Então, inclusive, acho que as na área de alimentação, né? Porque a gente tinha... Ah, vamos falar o nome aqui, foda-se. Porque a gente tinha Bob's, mas não tinha Burger King e nem McDonald's, cara. Exato. Então, assim, ano que vem vai ser maior, isso é fato. Não, não, tem, não, não é ser, é vai. Vai. Entendeu? Isso é fato. E vai dobrar de gente pra ir também. Sim. Agora, o que eu achei mais legal, cara, foi ter visto um Artist Alley de com 156 artistas. Não, é a mesa, Léo. É, 156 mesas, porque tinha gente que os irmãos Capazes que davam os dois na mesma mesa. Artista mesmo era, passava dos 200. Sim. E, cara, e assim, em maior ou menor grau, todos eles venderam muito bem. Todos. Sim. Essas mesas, pra quem não sabe, do Artist Alley, o artista ele paga pra estar lá. Não é assim, vem aqui. Tá. Não, ele. Tirando gente como o Dom Rosa, né? O Garcia Lopes. E por favor, vem aqui no nosso evento. Não, esses caras vão lá e pagam. E cara, o Daniel HDR falou pra gente que ele pagou a mesa e a estadia dele no primeiro dia. Assim, o primeiro dia foi uma quinta-feira. Entendeu? Então você já tem ideia. Isso é muito foda, né, cara? É, não só do volume, mas de que são pessoas que vão lá pra gastar, cara. As pessoas realmente querem consumir a arte dos caras. E isso é sensacional. Isso eu achei fantástico. E você tinha gente de tudo que é nicho. E você não via mesa vazia. Se via de vez em quando, dava uma esvaziada e tal. Mas sempre tinha alguém lá. Afinal, os caras não são robôs, né, cara? É, porra, é. O Daniel HDR, a cada 5 minutos, viu o filho da puta perguntar se ele tava melhor lá. Ele mais respondeu se tava melhor do que desenhou. Ah, a gente viu... Cara, Não falei pra você, pô, o HDR, eu conversando com ele, falou, ô Léo, só, pelo amor de Deus, não me peça pra eu desenhar nada, porque eu não consigo mais. Ele tava lá na mesa dele, mas ele tava fazendo commission, cara, ele tava trabalhando, assim, se fudendo, assim, entendeu? A mulher dele que tava meio que cuidando, assim, de vender os prints dele. Inclusive, ela ficou meio bolada quando eu pedi o guaxinim de trabuco. Cara, tinha artista lá que tava desmanchando a Luca Fage, o Vitor Cafage, que tem assim uma compleição mais frágil. Principalmente a Lu, né, cara? Por que pode? Ela tem 50 quilos. Velho, eles, no fim, eu vi todos eles à noite, né? Porque eu tava indo à noite depois do trabalho. Cara, eles estavam desmanchando, eles nitidamente estavam num ponto que não aguentava mais. A melhor cena do evento foi eu e o Léo esperando o Vitor Cafage chegar na sexta-feira. Faltava 2 horas pra acabar o evento, chegou o Danilo Beirute, botou tipo assim, abriu a mochila dele embaixo da mesa, jogou com a mão tudo pra dentro da mochila e foda-se essa merda, foi embora daqui. Cara. Foi embora, cara! Meteu lá, autógrafo só amanhã. Cansei, foda-se. Então o pessoal tava nesse nível, e assim, mesmo esse pessoal que tava mais pop não se aguentava, mas mesmo quem tava mais de boa, o pessoal de webcomics, todo mundo vendeu bem, cara, todo mundo que tava lá vendeu bem. Muita gente ficou sem material, assim, no primeiro ou no segundo dia, porque não achava que ia vender tanto. E isso é muito legal, cara, é muito bom ver tanta gente lá. E o material desse povo tá sendo consumido, cara. Isso pra mim foi o que valeu a CCXP, cara. Tinha os estandes, o HDR falou que os estandes estavam melhores que os da Nova York. Ele falou pra mim que por exemplo, camisa, cara, você chega lá na New York Comic Con, o cara sobe aquelas grades, sabe, de pendurar cabide, põe um monte de camisa lá e é isso, esse é o estande do cara. Aqui não, tava tudo mega caprichado. Nós estavam muito fodas, cara. Sim, sim. Inclusive, eu tenho uma camiseta exclusiva do Garcia Lopes, vocês não têm. Filho da puta. Cara, aqui no Brasil, teve uma coisa que eu acho, eu posso estar errado, mas nunca teve aqui no Brasil, que foi a Panini vendendo gibis com um blank cover. Que é a capa só com título, né? Toda em branca pra você levar pro seu artista preferido lá desenhar. E não era só gibi de herói, tinha HQ da Turma da Mônica. É, cara. Você podia pedir pro Garcia Lopes desenhar uma Mônica pra você, assim, na capa. É aquilo que a gente comentou lá, cara. Isso sim é ver a Panini pensando no fã, sabe? Finalmente. É, cara, assim, tipo, ó, isso aqui é pro fã. Isso é muito legal, cara. Isso é muito foda. O stand da Panini tava demais naquilo lá também, cara. Tava gigante. Não era tipo o da... É que eu não quero perder um dia o futuro patrocínio, né, cara? Mas é... A banca da Comics tá uma merda, cara. uma merda. Sim, a banca da Comics foi o que sempre foi, né? Uma bancona de gibi. A Comics tá com... Você via o preço na capa da revista e o selo deles com um preço R$10 mais caro. É, cara, isso é um... É, cara, é foda. Enfim, e teve coisas muito fodas. A gente viu o Batmóvel original do Adam West, você não viu. Tá? A gente viu o Bate-Cinto do Adam West, você não viu. Cara, e... Tá esquecendo o melhor item, Léo. Sim, eu vou chegar nele agora. Eu nunca imaginei. Tinha uma empresa lá que me Bate-Escudo. Que é uma empresa que ela negocia memorabilia de filmes, né? Pra colecionador mesmo. Então tinha itens lá de fato originais de filme. Tinha o... Usados nos filmes. Tinha o uniforme do Superman Returns. Tinha o uniforme do Rochado, do Watchman. Tinha o uniforme de charada do Jim Carrey. Puta que pariu. Todos os itens usados no filme. Destruidor de carreira, quase, né? É. E, cara, tinha a arma do Senhor Frio. Caralho. É, do filme que vocês estão pensando. Filme que vocês estão pensando. Eunuco, sem brincadeira, cara. Se você olhasse pra aquilo, você ia falar: meu, eles compraram isso aqui na Uruguaiana. O Enzo faria melhor. O Enzo faria melhor, cara. É impressionante como o negócio é vagabundo. É um plástico vagabundo, bicho. Assim, entendeu? Um cromado tosco, mas no cinema aquilo parece a coisa mais sensacional do mundo. Photoshop, pô. Cara, assim, é muito, muito legal. Eu acho que esses problemas logísticos, eu acho que eles só tendem a piorar, infelizmente. Mas eu fiquei realmente impressionado com o que eles conseguiram, cara. Eles alcançaram um resultado que calou minha boca, eu tenho que falar. E, de novo, cara, ver os artistas lá sendo reconhecidos, sendo procurados e vendendo bem. Como chama o estúdio lá do João Prado? Tiamaro, uma coisa assim. É, exato. Tinha um stand lindo lá deles. Né, que é o estúdio de. Na verdade, é o estúdio de todos os desenhistas. É, ele é agência. É agência, exato. É a agência que cuida dos caras que desenham pra fora. Então tava lá Gil Prado, Bukemi, o HDR, o Votman tava lá no meio. Enfim, e cara, tinha aquelas puta artes fotas, sabe? Tinha uma. Eu acredito que foi uma capa de Shazam que, cara, eu saí de perto, porque senão eu ia comprar ela. Eu já tinha gastado dinheiro pra caralho. Foi muito legal. Essa foi outro problema da Comic Con, assim. Tu tinha que ser bem comedido, cara, porque o Léo viu o meu estado no final do evento, cara. Não ia dar, cara. Eu tô montando uma casa. Tinha uma estátua lá, que era uma estátua do Homem-Aranha, que era exclusiva do evento. Ela tava quanto, amor? Tava 200 e qualquer 200 coisa, quanto? Né? Cara, na sexta-feira a gente achou essa estátua já no stand de um sebo, lá dentro. O cara vendendo por 400 pontos. Filho da puta. Muito filho da puta, né, cara? Lá dentro já tava revendendo pelo dobro. Entendeu? E, assim, o que realmente foi legal foi ver os artistas lá vendendo o trabalho deles, cara. Cara, todo mundo mega acessível. Você conversava com todo mundo, sabe? O pessoal simpático pra caramba. Você vê que eles estavam bem humorados. Apesar de eu ter ficado sabendo que... faltou algumas coisas como água, por exemplo, pra eles. Essa é só uma coisa boba, assim, sabe? Não, mas passar sede é coisa de nerd verdadeiro. Olha o rancor. Ele ficou puto. Olha o rancor. Ele ficou puto. Filho da puta. Cara, vai virar meme. Eu vou chamar o Érico Borgo só pra gravar com o Reverendo, cara. Então, tudo vai virar agora, não, mas isso aí é coisa de nerd de verdade. Você vai se fuder, é nerd de verdade. True nerd stuff, né? True nerd stuff, exatamente. Assim, é muito bom, cara. E tomara que isso aconteça mais. Porra, eu fui lá no Independence Day. Normalmente eu acharia legal, mas depois de ter visto a CCXP, hoje. É sacanagem, né, cara? Cara, aquilo parecia tão triste assim pra mim. Tipo, eu pensei nisso, cara, porque eu costumo ir nos eventos de anime que tem por aqui, quando tem algum quadrinista que eu gosto, alguma coisa assim. Eu pensei, cara, porra, vai ser deprimente pra caramba entrar nesses eventos depois da Comic Con, cara. né, cara, a CCXP estragou esses eventos pra mim, porque agora eu vou achar todos eles uma merda. Mas assim, tirando que você tem que ser um verdadeiro nerd pra ficar na fila e passar sede e não comer, foi muito foda. E no ano que vem o BD estará lá novamente. Acho que 20 dias depois da pista. Cara, a gente tá muito fodido no que vem. Meu, vai ter a Brasil Comic Con, a FIC e a CCXP, acho que no espaço de um mês. A gente vai ter que se separar, né, cara? É, a gente divide o pessoal. A palavra certa é separação, né? Porque o dinheiro todo vai embora e as mulheres vão mandar a gente arrasar também. Não, cara, o pior que fudeu. A Milena, ela comprou um sketchbook do Fábio Koala e agora ela quer meter desenho de todo mundo, velho. Eu tô fudido. Eu vou ter que levar autógrafo de todo mundo pra essa merda. Eu estive conversando com o William Leite hoje, já soube que ele vai estar no FIC também. Eu vou querer aquele desenho que eu peguei do Koala, do Ruas e do Cavage, eu vou querer colocar o desenho dele também. Ah, cara, eu já tô conformado, cara. Eu vou começar a largar as pregas desde já pra o susto não ser muito grande no ano que vem. Tem que trabalhar bastante. É, vai ser foda. Bom, algo mais pra se falar de CXP? Não, chega. Vamos acabar. Chega, acaba essa porra, chega. Pelo amor de Deus. Tá bom. Chega! Acabou chega. O podcast. Quando acaba o podcast, é só nerd de verdade que acaba o podcast. É só nerd de verdade que fica até 1h da manhã gravando o podcast. Acabou. Tchau, obrigado. Acabou. Falou. Separated.